moço aqui, singular, com a melodia? Ah, tem que fazer um... Você vai ter que gravar uma melodia. Pode fotografar. Introduzir a gravação, os ruídos, ou o que você quiser, dentro dessa melodia, entendeu? Usar um barulho externo dentro da melodia, isso assim, né? É até foda. Será? Nós vamos ralar, viu, Fabio? Aí o Fábio, a gente não toca nada, né, velho? Olha. Toca cachorro, toca o barril. Punheta que funciona. Tem prova hoje, né? Uma hora da manhã. Ai, desculpa. Normal. Pode consultar o seu caderno ou se o Xerox puder, pode? O Xerox pode, né? Consultar o... na prova. É. Tô gravando, aproveitando pra gravar. É, tem que ficar no fogão. Você tirou o Xerox? Você tem tudo no caderno? Sempre alguém pior, fala a verdade. Ele vai fazer a revisão antes, né? Sempre alguém pior. Vai fazer a revisão antes, ele traz com a memória. Mas sabe por quê, velho? No nosso caso, ele não vem faz 3 semanas, então... Cara, prestação, como é que você passa sexta-feira? Primeiro ou sexta-feira? Sexta-feira tá uma prestação. Como assim, sexta-feira? Fundação. Mas é aqui? Não. Não. Ah, então não é mais uma matéria. Ah, é outro curso. Não, é mais nada. É uma coisa. É, ele dava aula na formação. Ah, por isso ele tá fazendo aí. O que você tem? Não. É só nas artes. Hã? É só nas artes. Belas artes? Você também tem. Vou falar. Nunca ouvi falar. Vai falar, legal. Porra, tem gente que vem na puta do pariu, que vai estudar 4 horas. Mas você vê, mano, porra, o estúdio, por exemplo, ele vem lá de. Mogi? Mogi Guaçu, não é, mano? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, mesmo da praia, velho. O cara mora 10 minutos da praia, cara. Vem até aqui, esse treino. Não, realmente. O cara dá um rolê, tá? Realmente. Mas a qualidade, hein? Pega a qualidade. Isso aqui? Magnética da. Precisa ter equipamento top pra editar essa coisa. Eu tenho, eu tenho uma fita digital, não tenho uma tecla na. Aquele seu grava, né? Aquele seu grava.